Projeto X Podcast. E sejam bem-vindos a mais um Projeto X Podcast. Nessa semana, a gente decidiu fazer uma parada um pouquinho diferente. A gente vai fazer uma espécie de guia sobre o que você pode fazer quando sua vida está uma merda e você não quer assistir o carnaval. Suicídio. Primeira opção. É uma situação na qual a gente tá aí, não. Suicídio ainda não é uma opção aceitável. Ainda. Calma, gente. Se a gente resumir com suicídio, acabou o cast. Oh, mas é bom. Acabou o cast, é mais fácil de editar. Todo mundo volta pra casa, vamos dormir, pronto. Na verdade, isso aqui é só pra gente fazer a peneira. Os fracos ficaram no suicídio. Eles já não estão mais escutando a gente. Exato aí. Quem sobreviveu ao suicídio consegue passar dessa de nível. Eu sou o Flávio Kiba aí. Na tela da TV, no meio desse povo, a gente não vai se ver na Globo. Não. Alguém já se viu na Globo? Não. Tipo, você se viu na Globo? Você fala, puta, sou eu ali, cara, que foda. Não. Eu me vi na MTV uma vez. Uma vez eu me vi numa emissora local, que a minha escola tava fazendo... Tinha procurado alguém pra falar alguma coisa a respeito de Monteiro Lobato, sei lá. Foi bonitinho. Minha mãe gravou isso e guardou a fita por anos, até a fita sumir. Mas não era Globo. Não era Globo. Monteiro Lobato de Taubaté. Abraço, Taubaté. Abraço, Taubaté. Aí vem a cabeça e acaba com toda a reputação da cidade. Que pena. Aqui é o Mug. E imagina que lindo seria se o carnaval aqui no Brasil fosse aquele carnaval de máscaras, pá, tal, tranquilo. Porque é perfeito a gente usar máscara, aquelas roupas super pesadas no calor de 36 graus, né, Mug? Brilhante. Sim, no calor. É. Parabéns, você é gênio, Mug. Ele quer realmente limar um pedaço da população que curte. Eu só quero só as máscaras, gente, por favor. O resto, todo mundo nu. Exato. Não, continua o carnaval de sempre. Só que com máscara. Eu só quero máscara. Caraca, que putaria. É a putaria anônima, né, no carnaval. É, então. Tem que ser a máscara clássica. Ah, bom, aqui é o Cabeça, e pra esse tema muito inteligente, eu vou parafrasear aqui uma poetisa nossa bem recente, que ela diz mais ou menos o seguinte: acredito em Deus e faço ele de escudo. Lá tá mais alto que daqui, eu não te escuto. Nossa. Popozuda Valesca. Nossa, até chorei aqui. Isso é uma inspiração que a gente leva pra vida, gente. É uma coisa que a gente tem muito a aprender com ela. Porra, eu não tava esperando isso, cara. É um conteúdo de camadas, né, assim. Não... E mais uma coisa, Larissa Lispector. Não, Larissa. Larissa. Larissa foi mal. Larissa Lispector. Caraca. Foi mal. Nós estamos bem de poetas e pensadores aqui no Projeto X. Estamos bem, nossa, mas também a gente vai esperar que o Mug fale de poesia, gente. Tá bom, é. Tá bom. E aqui é a Adri, e eu vou resumir tudo, todo o cast numa frase só: na dúvida, durma. É muito melhor. Putz, olha, é uma boa. A dúvida durma, cara. Você resolve seus problemas. Ah, então é só isso, galera. Até o próximo Projeto X. Falou, tchau. E boa noite, né? Não, brincadeira. A gente decidiu fazer esse podcast como um guia mesmo, pra dar dicas de coisas que você pode fazer pra seu carnaval não ficar tão chato. Porque tem gente que gosta de escola de samba, de bloco de carnaval, de putaria na rua, de tal. Mas tem gente que não gosta. O Mug, por exemplo. O Mug, por exemplo, nu de máscara na rua. DST... Ah, louco, você tá pegando no ar, DST. Eu tenho certeza que com esse cast você vai encontrar pessoas que tenham a mesma visão de carnaval que você. Vocês podem fazer uma festa, por que não? Sem gravida no toque. Você gravida. Nunca sai grávido. Não, não é o cabeça, não é no toque, não, é no olhar, cara. Imagina você ser obrigado a ver certas pessoas peladas de máscara no carnaval. Eu não vou nem dizer pessoas específicas. Imagine na sua cabeça aquela pessoa que você não quer ver e ela vai estar lá. Entendeu? Vai ser ali, vai baixar Espírito Santo em metade ali. Todo mundo. É o Boto, na dúvida é o Boto. O que vai ter de aniversariante em novembro? 9 meses depois. Se você é como eu, pelo menos, considerado antissocial, que não gosta da cultura brasileira, seja bem-vindo ao meu mundo. É nóis. E pra começar, quero começar com o estilo, eu vou perguntar pra cada um e todo mundo vai responder o que você... Eu quero polêmica aqui, hein? O que você foi obrigado a fazer no carnaval? Começa aí, Mug. Então, Meu carnaval, que geralmente eu faço no carnaval, é uma coisa que realmente... Não. O que você foi obrigado, a merda. A gente quer o fundo, o poço. Oi, só avisando uma coisa. Mantenha um PG-13, nós não queremos informação demais aqui, beleza? Ah, façam com que o podcast possa ser ouvido no trabalho. Como é que é aquele carnaval de 2006, seis travessas? Tá lembrando com uma saudade, cabeça? Foi foda. Não, né? Não rola. Porra, 2006. Então, vamos lá. Vamos pegar primeiro a situação. Existe o carnaval São Paulo, ok? Rio. E o carnaval Bahia. Nossa, velho. Careta. Cara, as pessoas fazem xixi na rua, velho. Exatamente. Isso é o de menos. Exatamente. Isso é o de menos de longe. Se fosse só isso. É, eu sei. Mas, cara, pensa que, tipo, você vai encostar numa parede. Tipo, não dá, cara. Não, você não encosta em nada. A regra é não encosta. Não encosta em nada nem em ninguém. Não encosta, é. Essa é a parada. Eu tive experiência com os dois. A minha pior experiência, realmente, eu acho que foi o Carnaval de São Paulo. Porque eu tinha 6 anos. Tipo, minha mãe me levou pra, tipo, ver o Carnaval de São Paulo junto com a minha irmã, tipo, no sambódromo. Cara, foi tipo... Botou você ali e falou, vai, filhão. Então, foi a pior experiência da minha vida. jogou o bug na ala das crianças. Vai lá. Vai lá, filhão. Tipo, eu chegava e puxava minha mãe assim, Pauio, mãe, Pauio, Pauio, quero ir pra casa. Ó, pera aí, com 6 anos você não sabia falar ainda? Pauio. Não, não sabia. Isso explica tanta coisa. Isso explica muita coisa, cara, você não tem ideia. Pô, cara, na boa, cara. Muito ruim, cara. Foi muito ruim. Eu acho que uma das piores experiências da minha vida. E tipo, mãe, desculpa, tá? Eu acho que eu nunca te falei isso, mas você tá escutando ultimamente o Projeto X. Mas você estragou esse meu carnaval de sei lá que ano que era isso. Eu sei que carnaval é tipo Walking Dead. Ó. Um monte de gente junta, fedendo a carniça e querendo comer todo mundo que vê pela frente. Puta que eu pariu. Perfeita descrição, velho. Pior de tudo é que eu realmente não tenho nenhuma história legal, velho. Porque, ah, assim, não. Não, tem um... Não. É que a minha sorte, tem. Minha vantagem, é que assim, em casa, tem uma política em casa que abomina a existência do carnaval. Então sua família é evoluída. Aí... Iluminada. Nem tanto. Isso que é triste, não é? Mas não vem ao caso. Vamos deixar pra falar isso em outra ocasião. E aí, justamente por isso, a gente acaba ficando sempre bem, assim. A gente cria as nossas formas de vida, fugir da bagunça do carnaval. Mas o que a gente é obrigado a fazer é aguentar os vizinhos filhos da puta que não sabem escutar a porcaria da música deles no volume que seres humanos normais aceitam e resolve compartilhar com a rua inteira. E assim, a minha casa... Todos os meus vizinhos... Eu moro duas casas pra cima de um bar. Tem o vizinho da frente que junta 40 pessoas na casa dele todo fim de semana. Ou seja, no carnaval isso fica 4 vezes pior. Que feriado, né? Todo mundo vai lá. Aí fica misturando o sertanejo do bar com o tecnobrega da casa da frente. Uhul! E o povo gritando e... Cara, é sério. É aquele momento em que você se tranca na sua casa e você espera pelo fim do mundo... Ou você espera por qualquer... Você reza pelo meteoro de 2012 e ter se atrasado. Ter se atrasado e cair agora. Em posição fetal, né? Você fica em posição fetal. Mas é isso. O legal é você se esconder, cara. Espera acabar. Esconder. Porque assim, não dá... De verdade, os meus vizinhos são muito chatos. Eu já falei isso em outros momentos, eu acho, mas... Os meus vizinhos são realmente um porre. Aí, por causa deles... A gente não consegue ficar na nossa porque eles fazem questão de compartilhar qualquer merda que eles estão escutando com a gente. Mas pelo menos é só música chata. Eles não têm, apesar de ser muito irritante, não é insuportável. Dá pra passar, mas é mais isso. A minha sorte, a minha família odeia carnaval, ou seja, nós nos protegemos da existência deles juntos. É bom. Olha, a minha família, ela não é muito adepta também desse carnaval de rua. Porém, obviamente, em um ano... A gente decidiu, quando eu digo meus pais, obviamente porque eu não tive voto, né? A gente decidiu passar o carnaval com parentes que moram numa cidade que é da região dos Lagos, no Rio de Janeiro, a cidade de Macaé. Aí tava nessa, não, porque no dia tal a gente vai no bloco de rua, bloco clássico, que não sei o que, tá aqui a sua camiseta, não sei o que. Ah, vamos, né? Você pensa assim, você fala, que pode dar errado? Aí beleza. O que pode dar errado? O que pode dar errado? Chega... Nada. É, assim, vai ser tranquilo. O que pode dar errado? 9 meses depois. 9 meses depois disso, eu sou pai. até hoje eu tô na briga judicial pra ver se essa criança é minha ou não, mas... É... Por que você acha que ele virou advogado? Cara, como se só porque eu sou advogado eu não preciso mais tomar conta do meu filho. Mas beleza. É... Que não existe, tá, gente? Por sinal... Não sei. Bom, voltando. O bloco consistia no quê? Quando você imagina no bloco, você imagina um carro de som seguido por pessoas minimamente decentes. O bloco era uma bicicleta com uma caixa de som e um cara extremamente bêbado. Mas assim, ele tava bêbado às 9:30 da manhã, o cara já estava completamente mamado. E aí... Certeza que ele tipo, resolveu curar a ressaca e emendando só. Bebendo por... Não, e aí ele... Não, e assim, era um grupo de, sei lá, 15 pessoas. Não, 15 é pouco, mas são as 25 pessoas. Bêbadas, né? Cara. Mas as 25 pessoas mais feias que eu já vi na minha vida. Cara, sério. Peraí. Tem a pergunta. Pior do que, tipo, metrô de Itaquera no horário de pico? Ó o Mug sendo bairrista. O Mug, ele nunca mais vai poder pisar em Itaquera. Porque recentemente ele tava fazendo muitas piadinhas, a galera vai matar ele. Ele só tá esquecendo que quase todo final de semana ele vai pra Zona Leste, né? Na casa da Feira do Panda. Mas beleza. Porra, mas não é Itaquera. Mas assim, é pior, porque o metrô você ainda salva algumas coisas. As pessoas estão vestidas pra trabalho. Até uma pessoa pega... Nem sempre, hein? Nem sempre. Óbvio, mas salva. Mas você tem ali algumas pequenas ilhas que você pode falar, puta, olha só que pessoa normal e bem apessoada e bem vestida e não fedendo. Ali não. Ali, quando você tá no carnaval, as pessoas, tipo, acham que acabou qualquer preocupação que você tem que ter com estética e banho e escovar dente. Não, Dri, você sabe que assim, na rua é assim. E aí isso tem que se arrastar, esse bloco com uma bicicleta se arrasta numa velocidade ridícula durante 6 horas, entendeu? E aí depois você termina e o pessoal fala, puta, foi bem legal, vem de novo ano que vem. Cara, não é... Então, isso é que é bizarro, porque não é divertido. Eu não cara. Sei se é o álcool que faz isso com as pessoas. Como as pessoas se divertem fazendo isso? Como as pessoas dessa situação seguindo esse bloco com... Será que elas se divertem? Porque elas voltam, elas fazem isso todo ano. Olha, eu não sei, talvez pra essas pessoas, elas devem falar, como que esse filho da puta se diverte jogando um portátil com monstrinhos estranhos? Eu entendo, a gente, talvez do ponto de vista deles, eles estão fazendo tipo uma coisa muito comum e a gente que é estranho por estar fazendo outras coisas. Um portátil com monstrinhos, tá? Obviamente que eu tô falando de Monster Hunter, óbvio. Mas, gente, é que assim, eu tenho um problema. Eu aceito tudo, menos gente fedendo. Eu não consigo entender como as pessoas vivem bem sem banho. Eu não consigo. Então você não vai poder vir morar em São Paulo, não. Você já veio pra São Paulo? Exato. Sim, você já usou o transporte público de São Paulo? O metrô de São Paulo, tipo, já foi no Parque Dom Pedro às 6 da tarde? Você já foi na Campus Party no último dia? Você já foi no Anime Friends? Exatamente, eu não me dou bem com esse tipo de coisa, entendeu? Mas olha pra você ver como não é, isso aí não tem a ver com o lugar, porque tem as pessoas que, teoricamente, a gente vai falar, o cara vai na Campus Party, é um cara que tem uma cabeça pra tecnologia, entretenimento, não sei o que, o filho da puta não toma banho. Ele prefere economizar, sei lá, R$50 pra pegar a porra da barraca sem chuveiro, porque ele acha que tá ok 4 dias naquela merda de calor de janeiro sem banho. Tá beleza. Eu não consigo entender. É isso que eu não consigo entender. Como alguém consegue, gente? Eu fico... É sério, se eu tiver que escolher entre comida e banho, eu vou escolher a porra do banho, porque não dá. Simplesmente não dá. Ó, se eu tiver que escolher entre comida e banho, eu vou escolher o banho. Mas se eu tiver que escolher entre internet e banho... Porra, que... Não, cara, você tá fudeu. De sacanagem. Cara, fudeu. Por favor. Não, mas lá, que a internet é de graça. Você já pagou na entrada. Você não escolhe um ou outro. É, isso é. Na Campus Party é. Pra vocês terem uma ideia, vou exemplificar pra vocês. Tem uma cidade que o pessoal que é do interior vai muito, que é... A cidade é São João. Bom, é uma cidade que tem carnaval, é uma cidade bem pequena, que tudo que ela tem na vida é um carnaval. Então, assim, as pessoas só vão pra lá pra isso. O carnaval é super... tem várias cidades do interior que são assim, né? Só tem coisa no carnaval. Então, e aí tem os bloquinhos, as marchinhas. Pra vocês terem ideia, há 2-3 anos atrás... A igreja cedeu, porque a urina acumulada de carnavais corroeu a estrutura da porra da igreja. Que horror. Eu ouvi falar nessa história aí. Da hora. A cidade... Aí, o que... Qual que... Aí, porra, a igreja tombou, não sei o quê. Aí, tipo, o pessoal falando, puta, qual que é a preocupação? Se vai dar tempo de consertar pro próximo carnaval? Ah, pra puta que pariu, tem que explodir. Explode! Não tem outro jeito, entendeu? Não a igreja, né? Explode o folião. Não, se a igreja estiver aqui junto, é pelo, entendeu? É o bem maior. Pelo bem da humanidade. É o bem maior, exatamente. Mas, cara, você tá de sacanagem. É esse ano de novo, vai estar todo mundo mijando na igreja. Aí não vai pro céu? Você mijou na igreja, amigo. Vai chegar lá em cima do Pedro e falar... Aí São Pedro resolve... Mijou na igreja. E joga no lugar em que o pessoal mijando na cara dele também. É a justiça do universo. É o castigo. É exatamente. Ah, cara, eu não consigo entender esse tipo de gente. Eu tenho uma história também que eu... Uma vez eu tive que limpar uma piscina recheada de xixi e cerveja. Puta que pariu. No último dia de carnaval. A minha pergunta é, quem você matou? Não. Porque isso não veio assim, Kiba, programou já tarde, vamos limpar a piscina da tia Neide, que tá lotada de xixi e cerveja. Isso não aparece assim. Não, é porque assim, eu tenho um problema grave com cidades litorâneas justamente por causa disso. Eu peguei um trauma. Pelo fato de que assim, toda vez que eu ia pra praia, eu era obrigado a ficar trabalhando fazendo manutenção na casa de praia. E uma vez, uma certa pessoa levou uns certos amigos bêbados. E, tipo, eles foram pra piscina. E aí, tipo, cara, rolou de tudo naquela piscina, cara. Ô, louco. Ô, louco. Tudo. Só que, eu não estava naquela piscina. Já foi louco, então. E aí, depois eu tive que limpar aquela piscina. Então, não foi nada divertido. Porra, mas, tipo, cara, não tô entendendo a lógica. Mas aí, é aí que eu falo. Bêbado tem santo, porque se fosse um filho da puta sóbrio, eu tinha se afogado. Tinha. Bêbado em piscina, o cara não se afogou, irmão. Você tá de sacanagem, viu? Eu não entendo. Incongruência do universo. Mas enfim, é. Eu prefiro esquecer essa história. Desde então eu evito ir pra praia assim o máximo que eu posso. Você sabe que daqui, sei lá, uns 20 anos, você vai desenvolver uma doença por causa disso, porque você tava ali dentro. Vai dar um câncer, né? Vai gerar um câncer. Sabe o que eu acho que é isso? Isso é karma. Você fez alguma coisa muito horrível numa vida passada que tá sendo punida agora. Na vida passada você devia ser um fulhão. Você devia ser um. Como que é o cara? Carnavalesco no, na vida passada. Você... Eu devia, não, eu não, cara, eu devia, sabe, sei lá, velho. Eu não sei o que eu fiz na Santa Ceia, cara. Eu sei que foi tenso. A probabilidade de você fazer alguma coisa na rua, no carnaval e dar merda é 100%. Merda. É isso mesmo que a galera faz. Exatamente. Na rua. Mas as pessoas já vão preparadas pra isso, elas já vão plenamente conscientes de que elas estão indo pra rua pra fazer merda, entendeu? Acho que ninguém espera um resultado muito diferente. Por isso que o primeiro conselho é fique em casa. É, exato. Né? Não vá. Cara, o pior é que assim, às vezes você acaba se lascando antes do carnaval. Porque não sei se vocês já viram, eu pego o metrô, tem aquelas televisões no metrô que eles ficam anunciando quando que vai ter bloco e aonde vai ter bloco. E porra, faltam umas 2 semanas ainda pro carnaval do dia dessa gravação. Não, pra começo de conversa, o Brasil só começa a funcionar depois do carnaval. Sim, né? Mas eles ficam anunciando onde vai ter bloco. Esse ano especial depois da Copa, né? É, pior que é isso, além desse carnaval ainda tem Copa. Mas é, não vamos deixar o cast muito datado. Não, o pior é de manhã, às vezes eu gosto, antes de ir pra faculdade, levantar um pouco mais cedo e assistir jornal. Se tinha um telejornal de... E assim, por exemplo, os principais telejornais, eles tipo pegam um bloco e falam assim, olha, hoje a gente vai ver a proposta da Escola Grande Rio. Que trouxe uma proposta muito interessante pra esse carnaval. Não, cara, eles esquecem das notícias pra ficar mostrando bloco a galera correndo na rua bêbada, cara. Não faz sentido isso. Aí termina o bloco de carnaval e fala, 6 crianças foram mortas ontem. Cara, sério, que essa notícia do carnaval é mais importante do que a gente saber que as crianças morreram agora no acidente. Porra. Teve uma história, agora eu lembrei de uma coisa. Há uns anos atrás, muitos anos sempre atrás... Sempre tem. A minha cidade, querida Poços de Caldas, que algumas pessoas andaram comparando o sistema de turismo de Poços de Caldas com Sochi, a cidade onde tá rolando a Olimpíada de Inverno, mas eu não tô a fim de falar disso. Enfim, a minha cidade foi tema de enredo da Beija-Flor. E assim, a cidade ficou em função dessa merda, entendeu? Pessoal... Peraí, a Beija-Flor, o tema... Total do ano da Beija-Flor por Poços de Caldas. Detalhe, sabe qual foi a parte triste? Não, Poços de Caldas é uma cidade legal, cara. A Beija-Flor ganhou nos dois anos anteriores. No ano em que Poços foi tema, ela tirou acho que 4º ou 5º lugar. e ganhou no ano seguinte. Ah, é óbvio, né? Mas o que me irritou foi que... Não, sei lá, você tem um tema que é tipo preconceito, machismo, feminismo, aí tem poços de casas. Pô, sério, foda-se, desculpa, Dri, mas... Não, eu sei, eu fiquei com raiva. Ó, o único tema que eu gostei, o único tema que de fato eu gostei foi quando teve do Silvio Santos. O do Silvio Santos foi legal, eu lembro desse. Acho que foi no mesmo ano, inclusive, ou em anos próximos. É, o do Silvio Santos foi legal. Que a Globo teve que exibir o Silvio Santos lá no desfile de carnaval em destaque. Chupa essa, Globo. E assim, o que me irritou foi que a cidade toda ficou em função daquela merda. Só que assim, pra quem não curtia carnaval, tanto faz como tanto fez. Aí aquilo não trouxe nada de retorno. A cidade deu dinheiro pra poder ajudar, só que não deu nada de retorno, entendeu? Não mudou turismo, não atraiu gente pra cá. Não deu absolutamente merda nenhuma. E aí quem não curtia carnaval ficou assim, ah tá, e daí? Foi muito ridículo. E ainda nem pra ganhar, pra dar um pingo de destaque mais. Mas assim, o pior é que existe pessoas desse meio do carnaval, a pessoa vive em função da escola de samba. Essa pessoa, ela é completamente infeliz, ela tem perspectiva de vida zero, assim. Ela é uma merda de ser humano, porque, cara, ela vive pelo carnaval. Não, cara, esses dias eu tava voltando pra casa, perto de casa tem uma escola de samba, e esses dias eu passei, tava tendo ensaio à tarde. E as pessoas estavam, tipo, dançando no meio da rua. Só que aí eu tava com fone de ouvido. Eu falei, nossa, deve estar rolando uma música muito boa, né? Aí eu tirei o fone de ouvido e, tipo, não tinha música, cara. As pessoas estavam dançando simplesmente por dançar bêbada. Que Deus! Falei, sem música. Eu falei, cara, sem eu não música. Entendi. Eu fiquei, o que tá rolando não, aí? Não, é que esse cara, ele só trabalha de janeiro até o carnaval. É o que ele faz da vida dele, é ajudar na porra da escola de samba. O resto, a vida dele tá, tipo, completa. Ele participou da porra da escola de samba, fez entrevista pra Globo, saiu cantando na avenida e não sei o que, acabou, a vida dele não precisa de mais nada. Passou por 2 segundos na câmera da Globo lá e tá feliz. Nossa, esse cara ganhou o Oscar, vencedor de Oscar. Eu tenho mais uma história triste de carnaval, cara. Eu fui no bloco do Bilal. Well, fuck. Peraí. Por partes. Quer dizer, você pode deixar assim, mas eu não aconselho. Não. Você pode só jogar essa informação e a gente parar por aqui. Gente, uma coisa, vocês realmente querem saber do resto dessa história? Tem essa pergunta também. Olhem no fundo do seu coração, vocês vão querer saber. Sim, eu quero. Se for pra melhorar a moral do Kiba, a imagem que eu tenho dele nesse momento, eu gostaria que sim. Cara, eu gostaria de terminar o dia com essa imagem. Eu vou explicar. O bloco do Bilal é um bloco de carnaval como qualquer outro. Uhum. Que tem na cidade, que tem no litoral. Duvido que como qualquer outro, mas beleza. Não, as pessoas não andam peladas lá. Não é o carnaval que o Bugs são, então tá. Não é. Não é o carnaval do mundo, beleza. E tipo, cara, quando eu ia pra praia, eu era moleque e eu... Sabe, eu não sabia o que era legal, eu ia, tipo, não tinha opção também de não ir. Então, cara, era um bloco de carnaval e as pessoas gritavam, dançavam, e tinha até carro alegórico e tudo. Mas era um bloco normal, só que com um nome... Com nome tosco, é um nome tosco, é. Mas todos, se você presta atenção nos nomes de bloco de carnaval, a maior parte tem nome tosco, cara. É... Ah, mano. Bola 8. Chucrutes, eu já vi um que era chucrutes. Bloco Bengala Fumenga. O que é fumenga? Não sei. Fumenga. Bloco Esfarrapado, Bloco do Bastardo, Bloco do Ó. Cara, tá... Bloco do Bastardo viola, tipo, direitos humanos. Só pode o cara que é filho bastardo, né? Você apresenta a carteirinha, seu nome do seu pai, sei lá. Caraca! Que merda, velho. Bloco do Bastardo. Caraca. Todos os filhos sem pai dos carnavais anteriores encontram lugar nesse bloco, sabe? É, então. Eu lembrei de uma coisa. O bloco do Bilal tinha uma música, cara, que eles falavam. Canta. Canta pra gente. Canta. Você quer deixar? Canta. Agora? Canta, eu não vou cantar. Não, começou, você me interrompeu pra isso, meu filho. Vai. Que é o... Ah, uhul, o Bilal é nosso. Ainda bem que não é da galera. Se fosse da galera, eu me preocupava. Eles guardam uns pros outros, tá certo. O meu irmão lembrou, deu risada aqui, ó. O meu irmão tá ouvindo a gravação, ele deu risada aqui que ele lembrou, ó. Ele era assim do bloco do Bilal. Histórias do bloco do Bilal. Mas a gente tá falando bastante do, tipo, de sair pra rua e, tipo, a gente falou de ficar em casa, às vezes é uma salvação. Mas, cara, nem sempre... Nem sempre. No meu caso, a merda do carnaval vem pra mim pelos muros dos meus vizinhos. Então ficar em casa não ajuda de tudo. É, não, mas... Cara, não, ó, não, sério. na boa, na hora, na noite, nas noites de carnaval, não existe outra coisa pra fazer. Porque, cara, todo lugar que você vai, só se fala em carnaval. Todo lugar, baile de carnaval, balada de carnaval, festa de carnaval, carnaval do na putaria. Só tem isso, cara. É, ó, vamos lá. É, eu já perdi a contagem, porque, tipo, aqui em casa, como eu falei, tipo, minha mãe levou... Eu, quando tinha 6 anos, pro carnaval no Sambódromo de São Paulo, tá ligado? Eu espero nunca entrar no Sambódromo de São Paulo. Minha mãe e meu pai, tipo, eles gostam de assistir o carnaval pela televisão e passa, tá ligado? E fica torcendo pra vai-vai, ai vai-vai, ai vai-vai. Na verdade, aqui é Gaviões, né? Ó, o Muki, ele gosta, ele tá fingindo que não gosta. Não, vamos lá. É, eu não tenho muito contra carnaval. Mas eu já cansei de carnaval, entendeu? O que acontece? Pra mim, carnaval é assistir... Melhor dizendo, assistir carnaval na televisão. É que nem você assistir Fórmula 1 no Interlagos. Porra, legal a primeira vez. As demais, tipo, é a mesma coisa. É legal a primeira vez, vírgula. Você viu um sexto da corrida uma vez, que é um carro passando numa curva. O resto, você não tem ideia. É. Não, você não vê o carro passando. Não, ele não viu o carro passando, ele viu o zumbido do carro, só. É, ao menos, cabeça, é legal você ter a ideia de como que vai ser, você tá deslumbrado, você quer ver como que vai ser, tipo, aí quando termina você fala, puta, não é o que eu tava esperando. Carnaval é a mesma coisa, tá ligado? Você assiste a primeira vez, aí só que, tipo, um ano que vem é de novo a mesma coisa. De novo a mesma coisa. De novo a mesma coisa. Isso se repete todo ano, cara. É tudo a mesma coisa, cara. Só muda, tipo, a pena que na fantasia da pena no ano passado era vermelha e essa é azul. Acabou. Não, inclusive as pessoas peladas são as mesmas, cara. Você pode ver o carnavalesco falando, a proposta muda todo ano. Um ano a gente tá falando sobre a complexidade da alma humana, sobre o aspecto de Nietzsche. No segundo a gente tá falando sobre a decadência da sociedade pós-moderna. A luz verde. Power Rangers. Só é isso, é totalmente diferente. A gente, poxa, você tá destroçando todo o significado filosófico e profundo do carnaval. Mas vamos voltar pro nosso tema, vai. A gente vai sugerir a partir de agora algumas dicas do que você pode fazer no carnaval e vamos comentar algumas de nossas experiências seguindo essas dicas. Olha só que legal. Será que vai dar certo essa merda? Será? No carnaval é difícil. Como não espero nada do carnaval. Então vamos lá. Mug, você que é otaku, começa você, vai. Bem, uma das coisas bem simples de se fazer, a gente falou, fique em casa, mas você tem que saber o que fazer em casa, que senão você vai acabar caindo em traps, que nem a gente comentou antes. Então vamos pensar. Primeira coisa, lavar a louça. Como que tá a pia? Olha. Primeira coisa, dá uma olhadinha na pia. Cara, eu fiz uma postagem com isso. Eu fiz uma postagem com isso no Facebook, mas deu uma polêmica, cara. Olha, eu penso uma coisa, lavar a louça serve pra tudo. Se você tá tentado a falar merda pra alguém, dá uma olhadinha nessa pia, vai lavar a louça, vai matar essa sua vontade, eu tenho certeza. Sempre vai. É. E se a louça acabar, tem a roupa, tem o chão, varrer o chão, tem um monte de coisa pra fazer. Tem a privada sempre tem que estar lavando. Privada sempre tem que lavar todo dia. Perfeito, né? Perfeito. Se na dúvida não tiver nada, sempre tem seu quintal pra capinar, pra arrancar a erva daninha, perfeito. Não, nem todo mundo tem quintal, Dri. Nem todo mundo tem, às vezes é bom no apartamento, Dri, mas enfim. Acha do vizinho, acha alguma coisa pra fazer. Não, eu tenho certeza que todo lugar, não, é, qualquer Nossa. Lugar tem um lotezinho pra capinar. Exato. Certeza, se procurar um pouquinho, você acha. Mas enfim, vamos a coisas agradáveis de se fazer, vamos lá. É, uma das coisas que você pode fazer durante o carnaval, cara, você tem 4 dias. Esses 4 dias, eles podem servir para o quê? Maratonar séries ou animes. E ou E, né, junto. Os dois ao mesmo dá tempo. Pra fazer tudo junto. Ou E, exatamente, ou E. Nossa, você pode escolher as coisas que você realmente pensou assim, cara, eu não tô afim de assistir agora, tudo aquilo que você falou, não tô afim de assistir agora, pega, maratona. Cara, eu lembro uma vez, eu assisti uns Sério, uns 300 episódios de One Piece em uma semana, cara. Puta que pariu, esse é meu orgulho. A minha irmã fez isso, cara. Não que hoje ele assiste e goste. Não que eu tenha gostado, mas eu assisti. Foda-se. E melhor ainda, você colocou a menção de One Piece sem eu precisar. Sem, olha só, vou ter que cortar. Vai ser cortado, obviamente que vai. Não. Mas aí, o que vocês já maratonaram aí no feriadão de carnaval? Fora One Piece, claro. Fora One Piece? Tá. Eu acho que eu já fiz maratona de Friends, que é clássico. Antigamente, eu só conseguia maratonar coisas que eu tinha salvo no meu HD. Porque, em geral, tipo, não tinha Netflix na época. E outra coisa... Já coloca aqui o primeiro cifrãozinho. Tipo, toda vez que a gente fala do Netflix, você coloca... Tchim, toda vez. Esse Netflix, ultimamente, a gente só fala do Netflix aqui, né? Tá virando bagunça. Só. É. Aliás, tá na hora já, né, Netflix? Pô, porra. Patrocínio, né, cara? Tá de sacanagem, né, Netflix? Tá de sacanagem, tá na hora já, né? mas outra coisa também, um outro motivo de eu só conseguir maratonar coisas que eu só tinha baixado ou coisas que eu já tinha em HD, em notebook, é o que acontecia. Geralmente eu passo o carnaval na chácara. E a minha chácara é nula de internet. Mas em Ou seja, ó, o Mugi tá dando uma dica importante. É, mas em compensação também, ela é nula de pessoas. Adoro! É o lugar perfeito para pessoas antissociais como nós, cara. É o lugar perfeito para um filme do Sexta-feira 13, caralho. Nula de pessoas. Caraca, um rio, uma fazenda. Caraca. É um filme de terror perfeito, né, cara? Sair de lá... É, tá ali, tipo, tá? Pensa você o que é você abrir uma porta à noite e só ter a luz da lua, cara. Ó, é lindo. Filme de terror. Filme de terror. Mano. É morte na certa. É morte certa. Mas aí eu aproveitava, pegava meu HD externo. Geralmente tinha, tipo, uns 4 animes que tinha baixado via torrent, não tinha baixado. Não tinha assistido, né? E aproveitava e maratonava. É uma dica interessante, então, você baixar o que você vai assistir no carnaval caso você seja obrigado a viajar. Baixa antes, baixa, né? Baixa antes. Baixa antes. Já deixa lá armazenadinho, passa. Mas não seja lit. Se você vai baixar do torrent, depois você deixa subir. Exato. Ou sempre tem seu HD de One Piece que... Por favor, né? Uma dica pra esse tipo de maratona é vocês fazerem maratona de coisa curta e coisa terminada. Sei lá, pega uma temporada de série, minisséries são muito legais de você fazer. Na verdade, não precisa nem ser coisa pequena, porque, tipo, cara, carnaval tem bastante tempo, assim, se você souber. Se você, pô... É, mas assim, se você tiver a intenção de fazer outras coisas, mas não pegar coisas muito gigantes de 300 episódios, né, Sr. Mugiwara? Mas pegar coisas que podem ser terminadas nesse prazo. É muito legal pegar minisséries. Uma que eu fiz meio sem querer foi Taken. Não sei se vocês conhecem, é uma minissérie do Spielberg sobre aliens, que é muito legal. Então, uma coisa legal disso é que você... se você pegar uma coisa com final, você tem a sensação de missão cumprida no final. Isso é interessante. Pô, a gente tem hoje aí, nessa ferramenta, se você tiver, obviamente, internet, o Netflix tem muita coisa boa que dá pra você assistir. Por exemplo, a gente agora tá com a terceira temporada de Sherlock completa. A gente já falou disso, mas, pô, são 3 temporadas, 6 episódios. Não, 9 episódios, na verdade. Sim. Pô, não se assiste. Só que, assim, fica aquela coisa, você vai querer assistir sabendo que você vai ter que esperar 2 anos pelos próximos 3? Pense nisso. Não, mas aí vale a pena você esperar terminar essa porra que vai terminar nunca? Antes de assistir? Então, é foda. Cara, eu queria colocar... Vai que o cara lá morre, fudeu. Vai que o Cumberbatch morre lá de câncer na garganta, de tanto fazer dragão. E aí? Uma outra coisa que interessante que você pode fazer nesse feriadão é ver filmes em série. Por exemplo, escolhe uma trilogia foda, tipo Senhor dos Anéis, versão estendida. 4 horas cada filme. Mas aí você precisa de 2 carnavais, né? Você precisa de 1 mês. Mas aí você precisa de 1 mês pra ver tudo. Mas, inclusive, o que tá planejado pra esse carnaval, uma maratona que eu vou fazer, vai ser Ghibli, em ordem cronológica. Os filmes, assim, do primeiro ao último, esperando fechar-se com um pouco de sorte com o Vidas ao Vento, que é o que vai sair no cinema. Aliás, tem isso também, que... Já que estamos falando de filmes, visite os cinemas da sua cidade. Tem coisa muito legal passando. Exato, Dri! Não, melhor ainda! Não tem ninguém. Não tem ninguém! Exato, quem e vai outra, no cinema no carnaval? E quem gosta de cinema cult também, alguns cinemas fazem exibições para pessoas que não gostam do carnaval e fazem filmes muito bons, yeah, entendeu? Não, e além disso, agora, eu até uma recomendação que eu particularmente ia fazer, aproveita, se você gosta, e assiste os filmes do Oscar. Tá tudo agora nos cinemas aqui no Brasil, a maioria deles, a grande parte, tá passando. Então, assim, o Oscar agora, que vai ser logo após o carnaval, né, vai pegar bem o finzinho. Se você tá uma hora pra sentar e você fazer suas escolhas, ver os principais candidatos, ou ver aqueles que estão mais bem cotados, aproveita e vê. Outra dica, que é uma coisa que eu gosto de fazer, pelo menos com os meus pais, principalmente com a família, no caso, sei lá, a família da Dri, que é uma família que não gosta de sair pro carnaval, é, sei lá, senta e pega um filme clássico que a maioria não assistiu, sabe? Pega um filme, sabe, aquele clássico que você nunca assistiu, você sempre deixou passar? Ah, eu nunca vi Bons Companheiros, todo mundo fala, mas eu deixei passar. Pega e assiste. Sabe, pega aquele filme que você não vai assistir no seu dia a dia, vai ser um pouco mais difícil. Ou então aquele filme que seus pais ficam recomendando, mas você nunca deu aquela chance, senta com eles pra ver. Foi em formas assim, o que faz eu gostar de filmes de guerra, por exemplo, foram as vezes que eu assisti filmes de guerra com meu pai. Foi com ele que eu assisti Platoon. Platoon é um filme excelente, por sinal, eu já jogar uma recomendação X pra vocês. Se vocês gostam do gênero, Platoon é realmente um must-see. É muito bom mesmo. Mas façam isso, vê os filmes que seus pais recomendam. Às vezes, até eles querem ver de novo. Se você der essa chance pra eles, cara, senta. Aproveita. Uma outra dica legal também é você escolher, por exemplo, um ator, uma atriz, um diretor, e assistir um filme, vários filmes daquele cara. Por exemplo, estou pensando seriamente em fazer uma maratona da Jennifer Lawrence no carnaval. Cara, muito bom. Não tem tantos filmes assim, mas é bom. Por exemplo... Pro carnaval dá. Dá. Por exemplo, você pega, sei lá, pega a filmografia, tem caras que são interessantes. Você pega o Tarantino, você assistir a filmografia toda dele é muito interessante, porque ele é um cara que ele gosta muito de brincar com referências dentro dos próprios filmes. Ele faz essas brincadeiras, então é muito legal. Ou, sabe, escolhe um cara, um ator, um diretor mesmo, que seja muito, que você goste ou que você não conhece tanto. Kubrick, por exemplo, você ouve tanto falar, você nunca assistiu porra nenhuma do Kubrick. Faz uma maratona do cara, você não vai ficar bem. Você nunca ouviu falar, é foda. Não, é. É, eu tava pensando nisso. Às vezes pode dar uma puta merda, né? Mas enfim. É, às vezes você pode. Não tô dizendo que você vai terminar bem, você vai terminar feliz depois de ver, sei lá, Laranja Mecânica. Ou não. Melhor que o carnaval vai ser. O máximo que vai acontecer é você terminar seu carnaval derrotado, mas aí, né, é uma consequência. Não ia ser muito diferente se você tivesse assistindo o desfile da escola de samba, então. Outra coisa que você pode maratonar sem ser filmes, séries, animes, é uma coisa, ó, linda de Deus, podcast. Oh yeah! Olha aí, tipo, cara. O nosso, né, se você não escutou os primeiros episódios, todos. Escute todos os Projetos X do 1 até o 77. Olha, eu sou a favor da gente começar a cortar. Escuta do 20 pra frente. Já tá na hora, já. É, né? Da gente começar a limitar esses antigos. Deixa. Escuta depois de escutar todos. Você já tá com a opinião formada sobre a gente. Aí você volta. Não, faz o seguinte: escuta o 71, que o 71 é o mais legal. É isso que conta. 36 PF. Não, escuta do atual pra trás. E daí você vai formando a opinião dos bons. Depois, quando chegar nos ruins, você já não vai desistir da gente. Você já tá acostumado, tá ligado? Já tá acostumado, entendeu? Não comece pelo piloto, que eles... Nunca, o piloto não. Mas assim, realmente tem muita. Podcast é uma coisa muito legal de você maratonar, realmente, porque não só o nosso, tá? Apesar de a gente querer que você escute. Mas você pegar a evolução, você pegar a linha do podcast, você pegar. Quando você escuta tudo, você pega uma série de piadas internas, de padrões que se repetem. É uma coisa bem legal quando você tem, tipo, todo o conhecimento daquele universo. Ou, melhor, você pode também aproveitar pra conhecer novos podcasts. Porque às vezes você escuta falar de vários, mas você não chegou a escutar mesmo os caras. Dá uma chance, vê os episódios mais recentes. Você pode descobrir novas séries que te atraiam, que você goste do jeito que a galera conversa, nessa brincadeira de você escutar agora. Por exemplo, Mugi, qual que é o agregador? É o YouTuner que a gente tem e qual é o outro? YouTuner, FalaCast. Vão nessas duas plataformas que são agregadores de podcast, escolhe um podcast, pega um podcast, sabe? Ah, vou ver esse podcast aqui. O que você acha o nome legal? Escolhe um que você acha o nome legal. Ou que você gostou do tema. Ou a imagem é bonitinha. A capa tá bonita. É, o cara trabalhou a imagem na capa, a capa tá bem legal. O conteúdo pode ser uma merda, mas a capa tá legal. O Projeto X ele não vai querer ouvir. A capa, você não achou a capa legal. Vou você pode também ler livros. É, pega então melhor ainda, uma série de livros. Tipo, eu lembro que quando eu era criança, uma das coisas que eu fiz no meu carnaval foi ler Harry Potter a mil. A última vez que o Mugi leu. Foi a primeira, foi primeira e última. E única. Eu fiquei uns dias de folga no Natal e Ano Novo, eu li, cara, eu li 5 livros do Percy Jackson assim, em questão de dias, sabe? É muito rápido. Pega um livro assim, infanto-juvenil, sem ser muito complexo, sabe? Uma coisa mais tranquila, que você vai se divertir e não vai nem perceber. É tranquilinho, você não fica cansado. Uma coisa que eu fiz, não num carnaval, mas foi há uns dias atrás, mas assim, o tempo que eu levei pra ler vale. Que em 3 dias eu... Em 4 dias eu li os 3 Jogos Vorazes, assim, em sequência. Sendo que o último livro eu li num dia. O livro não tem a Jennifer Lawrence, então... não me interessa. mas se você assistir o primeiro filme, vai ser ela, cara. Na imaginação. Na imaginação. Mas eu só quero... Ah, será? Será que ela é tão legal? A personagem é tão legal quanto a atriz? Se a sua imaginação for fértil, ué. Boa ela vai ser. Se ela for boa. Boa ela vai ser. Pior que é, porque... Então, mas é pior porque eu não consigo ouvir falar da porra do Senhor dos Anéis e não ver Orlando Bloom no Filha da Puta do Legolas. Pra sempre esse babaca. Orlando Bloom sensualizando lá como Legolas. Como Legolas, pra sempre. Ah, um livro também que eu vou recomendar, que muita gente daqui leu, até o Kiba leu, que acho que é bom ler, o Chamado do Cuco, que é da J.K. Rowling, como um pseudônimo do Robert Gale Braith, alguma coisa assim, que é um romance policial, bem como é Agatha Christie, Sherlock Holmes, esse tipo de coisa, escrito por ela, um livro muito interessante, eu gostei bastante, assim, é um pouco diferente, é um livro fácil de ler, vai sair o segundo agora em novembro aqui no Brasil, então assim, vale a pena, se você gosta desse estilo... E tem um personagem muito legal que é a Robin, um personagem coadjuvante muito melhor que o protagonista, por sinal. Fica aí a dica. Mas, além disso, você pode também arrumar a sua bagunça, ó. A pia, ó a pia que a gente falou lá atrás. A pia. Olha, tem que ver. A pia, aquela pia que tá 6 meses com a louça ali, aquele prato de macarrão já criou um fungo, ele tá respirando ali na sua pia. Aquele que, tipo, aquela pia que tá criando, já tá com geração espontânea de vida, sabe? Que as coisas tá nascendo um bicho lá por conta própria. De vida, exatamente. Você tá colhendo cogumelo da sua pia pra fazer. Uma coisa que eu gosto de fazer, realmente, quando tenho tempo, poderia até ser no carnaval, é quando, tipo, eu pego pra limpar as minhas figuras. Tipo, eu pego, tipo, mas aí é uma coisa bem específica minha, mas enfim, você pode ter uma coleção que você queira, tipo, organizar, tipo, deixar certinho. Não, mas sabe o que é legal? Você pega, bota uma música em volume baixinho, se tranca no seu quarto, se você puder. Agora claro. É o momento de te recomendar o beijinho no ombro. Pega o beijinho no ombro, 10 horas. Eu falei de uma música boa. Essa música é boa, cala a boca. Ah, foi mal. Porra, Adri, sem feminismo aqui, Andri. Isso aí é recalque, é beijinho no ombro. Fala, agora, a sua resposta pro Kiba tem que ser late mais alto que daqui eu não te escuto. Não tem nem o que falar. Late mais alto que daqui eu não te escuto, filho. Bota uma música num volume baixo, se tranca no seu quarto, pegue todos os seus jogos de videogame, seus DVDs, seus mangás, seus quadrinhos e organize em ordem alfabética ou em ordem de lançamento, sei lá. Coloque todos os seus bonequinhos em ordem do menor pro maior, do maior pro menor. Isso é divertido, cara. Você tem faz uma manutenção da sua coleção. É divertido fazer isso. Na verdade, tem um quê de terapêutico em você pegar suas coisas e sentar, pegar um dia e falar assim, não, hoje eu vou organizar esse negócio. Aí você, tipo, joga muita coisa fora. Faça isso, joga o que você não usar, o que você não quer. Joga fora, doa pra alguém, se livra disso. Aproveita esse tempo pra, assim, se livrar do que você não quer. Você se organizar. Pega aqueles quadrinhos velho do Aquaman. Não, cara, tá maneiro o Aquaman, cara. Mas assim, faça porra, isso. Porra, não faz isso, cara. É porque é gostoso, quando, assim, dá trabalho, mas o resultado depois compensa porque fica muito mais organizado, muito mais claro. E você se livra de coisas velhas e inúteis e você percebe que você tem muito mais espaço e você tem mais espaço pra colocar as novas coisas inúteis que você vai comprar ao longo do ano. É sempre uma boa coisa. Exatamente. Sério. É bom, pera, que você começa o ano... A gente precisa fazer... Não, calma. A gente precisa fazer uma pausa, que eu acabei de descobrir uma coisa assim, que é de relevância absurda pra esse cast. Existe uma versão do beijinho no ombro do Aviões do Forró. É agora. Fechou. A trilha sonora do seu carnaval tá completo. Todas as versões de beijinho no ombro que já existiram, pelo visto, né? Tá aqui, eu vou deixar o link, porque, cara, Aviões do Forró e beijinho no ombro, tiro, porrada e bomba, irmão. É isso que a gente precisa, velho. Nada mais, tá aí, pronto, pode continuar. Desejo a todas inimigas vida longa. Carnaval é o melhor momento de você acabar com a vida do seu irmão e jogar ele no meio dos fulhões. Ninguém vai descobrir. Você jogar o corpo dele no meio dos fulhões... Vão descobrir ele ninguém... só na quarta-feira de cinzas. E olhe lá. E aí já vai... E aí vai ser igual Peste Negra. Vai juntar todos os corpos mesmo. Já vai estar frio. Não, já vai estar frio, é. Não vai ter prova nenhuma. Que vai ter quantidade de germe, bactéria. Vai falar esse maluco com coisa de doença. Tava bêbado. Coitado. Tava bêbado. Entendeu? Tava bêbado. Tava... O Rhodes... É, isso é uma dica também. Proteja seus amigos, tipo o Rhodes. A gente não pode deixar o Rhodes solto no carnaval. Não. Não. Onde que, o Rhodes vai acabar pelado em Cancún. Entendeu? Se a gente deixar ele sozinho no carnaval. Ou em Cancún ou no Morro do Alemão, né? É, a gente nunca sabe. Depende se ele pegar direito ou esquerda, né? Obviamente ele vai ter perdido um órgão ou outro aí, nesse meio tempo. Talvez a integridade física, o auto-respeito. Talvez ele ganhe outro órgão também, não sabe? Caraca, ganhe outro. Ah, ele acorda... De repente ele tá com outro sexo. Exato. Vai que ele se operou no carnaval. Agora você manda um beijo, Karina. Beijo, Karina. É, isso aí. Acorda. Vai, imagina a Karina vai procurar o Rhodes na quarta-feira de cinzas. Ele virou uma mulher e tá com o aparelho no dente da 25 de março, o Rhodes verde. E aí? Aparelho ostentação. Pra onde vai esse relacionamento? É complicado, tem que tomar cuidado, seus amigos. Karina, você que tá escutando a gente agora, mantenha o Rhodes trancado durante o carnaval, tá bom? Pensa nisso, a gente tá te dando um aviso. Mantenha ele longe de confusão, por favor. A gente se importa com não você. Não dê bebidas. Mantenha ele longe do álcool, entendeu? Porque o álcool é... Que jogos bons a galera pode jogar no carnaval que ela não vai cansar? Vai ser jogo rápido. Agora, não. Agora é o momento do Dog Miner. É a hora de você pegar o seu carnaval e fazer a melhor mina do Dogecoin do mundo. Eu, no momento, eu tô fazendo 48 milhões de dogcoins por segundo. Cara, essa é a parada, entendeu? Vocês têm que fazer. Eu tô fazendo 269 milhões. Olha aí, cara. Porra, cara, você compra gatinho escravo, você compra DeLorean, você compra Estrela da Morte banhado em ouro. Cara, é a parada. Se você conseguiu baixar em tempo, você pode tentar bater seu recorde no Flapbird. Olha aí. Olha, mas eu tenho que falar uma coisa. No carnaval de 2012, eu fui pra chácara pra variar, e tipo, cara, eu sei que eu fiquei lá por 4 dias, foi nos 4 dias que eu fiz o melhor e o maior mundo de Minecraft da vida. Cara, como eu minerei. Esse aí jogou fora o carnaval, né, velho? O cara tava numa chácara e tava no Minecraft. Uma coisa que dá pra fazer em relação a jogos é você, sei lá, você pegar aquele jogo que você já jogou, que você já conhece a história e tudo mais, e, sei lá, fazer, às vezes fazer um gameplay, um segundo gameplay seguindo caminhos diferentes, ou... Pô, a Adri vai gostar do que eu vou falar. Kingdom Hearts, você não zerou pegando todos os tesouros, nem, tipo, fazendo 100%? Vai zerar agora. Ai, seu ódio racional por Chain of Memories. Se não zerou o Chains of Memories, não zere. Nem põe a mão. Deixa. Não vai fazer bem pra você. Entendeu? Outra coisa, eu vou seguir aqui a dica do Hideki que ele acabou de passar. Não sei se vai estar lá ainda. Mas assim, uma das melhores coisas que você pode fazer no seu carnaval é pegar um balde de pipoca e assistir o Twitch jogando Pokémon. Cara, é... A melhor coisa ao vivo que existe na internet hoje. Não, cara, no carnaval eles vão estar chegando em Cinnabar, cara. Eles vão estar chegando em Cinnabar. Eu acredito que vá estar lá funcionando ainda, porque eles estão demorando um pouco. Se eles não resetarem o jogo de novo. Não, o importante é esse Twitch Plays Pokémon tá funcionando no carnaval, entendeu? Porque é uma das paradas mais inacreditáveis. Você imagina, é o seguinte, você que não tá entendendo o que ele tá falando, é o seguinte. Imagina milhares de pessoas jogando Pokémon ao mesmo tempo. Imagina milhares de mãos segurando um Game Boy, tentando jogar Pokémon ao mesmo tempo. Cara, é fantástico, assim. É uma... Passa hora, você perde horas, você nem vê. O carnaval acabou, cara. Você perde dias. Sim, você vai terminar, você não vai voltar pra faculdade, porque o cara tá há 6 dias tentando dar cut na árvore. E ele não consegue, entendeu? Tá tentando dar cut na árvore. É, porque não é só clicar na árvore, né? Ele tem que tipo, parar na frente da árvore, apertar start, Pokémon, selecionar, cut e vai. São tipo 6 comandos seguidos, que é impossível você fazer isso quase dentro desse jogo. É... mas então, é outra coisa que dá pra fazer com duas coisas, né? Dentro dos videogames é vai no Humble Bundle e compra um Humble Bundle. Você vai receber lá, tipo, 6 ou 7 jogos indies, jogos que você provavelmente não jogou, e aproveita, entendeu? São joguinhos baratos, você vai pagar, sei lá, se você quiser, você paga $1 no seu Humble Bundle, recebe 4 jogos ou 3 jogos, dependendo do Humble Bundle. Compra Alson. Não, eu tô falando de jogos rápidos, não de jogos que você não vai parar de jogar nunca mais. Pra quem tem Steam, vocês provavelmente têm aquele jogo que vocês compraram há eras atrás, e vocês nunca nem sequer abriram ou instalaram. Pior que dá tem. Dá uma chance pra ele. Você comprou ele por alguma razão, seu inútil. Abraço Zabuzeta. Ponha ele pra funcionar, por favor. Abraço Zabuzeta, que tem, sei lá, 70% dos jogos ele não jogou. Mas é... agora, você tem que... Você que tá jogando Pokémon, o carnaval é a hora de você brindar mais que chinês. É hora de você colocar milhares de Charmanders no mundo em busca daquele Shiny. É hora de você pegar um elástico, prender no Circle Pad e ficar rodando na cidade lá de... Não, não faz isso que ferra com seu Circle Pad. Pega um pregador, chama ele de bridador e põe na setinha do lado. Então, agora é a hora de você fazer bridge até o dito cansar, até o dito morrer. Ele fica arrombado. Eu não queria usar esse termo, mas ai, era Jesus. Até o dito cansar e pedir arrego. Bom, já que o Mug acabou de estragar com o podcast, vamos pro próximo tópico. Durma. Cara, descanse por todos os dias que você não pôde descansar do seu trabalho. E que não vai poder descansar. E que você não vai poder descansar pelo resto do ano, do seu trabalho, da sua faculdade, da sua escola, do que for. Porque Durma. Assim, se a gente conhece os nossos ouvintes, você em fevereiro já deve estar com as 200 horas de sono atrasada. Não, você deve estar com horas de sono atrasadas desde 2009, se você for como algumas pessoas daqui. Óbvio. Não, imaginando que no 1º de janeiro a gente reseta, né? Vamos fingir que a gente consegue resetar no começo do ano. Você deve estar com muitas horas de sono atrasada, então agora é a hora de você recuperar umas 50, umas 100 horas aí, dormindo um pouquinho. Entendeu? Eu acho que vale a pena. E uma dica genial, principalmente pra quem é aloprado por tarefas domésticas durante o carnaval. As pessoas, dormir costuma ser uma boa coisa pra fugir de quando querem que você lave quintal, que você faça as coisas fora de casa. Pelo menos comigo funciona maravilhosamente bem. Se eu estiver dormindo, quer dizer, não funciona maravilhosamente bem, funciona às vezes, mas dormir é uma forma que eu invento, que eu descobri que as pessoas não me mandam fazer as coisas. É bom. Sempre bom. Dormir é sempre um ótimo jeito de fugir da realidade. Imagina o Mugi, puta, essa vida tá muito chata, eu vou dormir. Que isso? Pra fugir da realidade. Bom, essa, vou, enfim. Vou dormir pra sempre. Vou dormir. Avatar, vou dormir acordado que há 100 anos. Essa vida de merda, vou dormir. Mas se você não é antissocial, como nós... Vai que você tem amigos, você pode encontrá-los no feriadão, porque nem todos viajam. Vê lá onde você vai se encontrar, né? Vê se os seus amigos, forem fãs de carnaval, aí fodeu. Aí eles não são amigos. Aí dançou. Né? Eles são, no máximo, pessoas que você é obrigado a conviver. Nós do Projeto X, antigamente, costumávamos fazer encontros no carnaval, e a gente ia pra Liberdade, pra lugares assim, onde não tem desfile, e nem blocos, nem pessoas bêbadas mijando no chão. Karaokês são boas opções. Quer dizer, teoricamente, sempre vai ter uma pessoa mijando no chão. Mas não em massa. Isso acontece em casos isolados, né? Não vira um padrão dentro da... Da realidade. Mas acontece, você sabe que é. E com os amigos, você tem algumas possibilidades maiores. Óbvio que além daquelas que a gente já falou, por exemplo, você pegar um jogo cooperativo pra você zerar, sair. Imagina fazer uma jogatina de jogos de luta, dar porrada nos seus amiguinhos no Street Fighter, que é interessante, é sempre legal. Ou você vê o seu amigo, tipo, você zerar Metroid, Super Metroid em menos de 3 horas. É bem legal você acompanhar esse tipo. Ou então você pode fazer um exercício, jogar um Just Dance, que é divertido com a galera. Baixar um GGPO, você que mora longe, às vezes Adri mora longe, Adri não tem como jogar fisicamente. Baixa o GGPO aí, que é o simulador de jogo de luta, jogar um King of Fighters, jogar um Street Fighter, Metal Slug, jogar um JoJo de luta. pô, é bem maneiro, cara. O jogo de Jojo é muito maneiro, que o cara bate com um trator, velho. O especial do cara, ele pega um trator. Interaja com seus amigos. Interaja com seus amigos. E se você for a uma festa, cuidado. Pode ser uma festa de carnaval. Cuidado com festas. Cuidado com festas, né? Pergunte que festa. Se for aquela festa que o maluco te marcou e todos os amigos dele no Facebook, não vá. Exato. Esse tipo de festa nunca é boa pra sua alma, pra sua moral. Se tem mais de 100, se tem mais de 100 convidados no Facebook, não vá. Vai dar merda, exatamente. Nem que todos tenham confirmados. Tipo, você vê, não vê por quem confirmou, vê por quantos foram convidados, entendeu? É sempre assim, quanto mais gente convidada, maior a chance de dar merda. E você pode também sair pra passear de dia, hein, de dia. De noite, não. De dia, não, de noite, cara. No carnaval, depois das 8, nada de bom acontece no carnaval. Depois das 8, pior que é. Não, na verdade, depois da novela. Depois da novela não tem mais nada de bom no carnaval, cara. Depois da novela. Ainda tem a novela rolando no carnaval, né? É verdade. Ainda tem esse problema. Porque é bom sair pra passear, porque assim, vários lugares ou pontos turísticos estão um pouco mais vazios durante o carnaval. Por exemplo, você pega, como a gente falou, cinema, teatro, museu. Óbvio, quando eles estão abertos. É, você vê, se a sua cidade não for uma cidade tradicionalmente turística, que não tenha algo, não atraia pessoas pelo carnaval, sempre vai ter coisa bem legal pra você visitar. Sempre tem. A gente já falou do cinema, que é vazio. É, pesquisa. Tem opções culturais na sua cidade, tem lugares, tem parques. Às vezes, uma coisa que algumas cidades têm pode ser que nos arredores tenha opções de ecoturismo, lugares pra trilha, cachoeiras. Esse tipo de coisa é muito legal, por sinal. Trilha. Um off. Mugi, eu queria te perguntar, na sua chácara tem alguma coisa tipo trilhas e cachoeiras e coisas? Tem. Ah, que bom. Dá pra fazer trilha. Mas não tem, tipo, não é aquelas trilhas que tem corpo enterrado, que tem essas coisas assim. Não, só que eu tenho medo de perder uns dois no caminho. Que legal. Que tranquilizador, Mugi. Eu acho. Então, Mugi, você pode contar com a minha ausência. Não, é porque é grande o lugar, sabe? Você pode contar com o meu apoio moral, de longe. É. Mas é sério. Vou estar lá torcendo por vocês. É sério, é interessante você sair nessa época do carnaval pra pegar um cinema, que é bem legal, é bem vazio, um teatro. Teatro, normalmente existem muitas peças, porque a galera do teatro não para no feriadão, eles continuam trabalhando. Então é interessante. E fazer os passeios alternativos da Dri, como ecoturismo, trilha, ver mato, inseto. Mas é uma coisa legal, seja turista... Só não vai pescar porque pescar é um saco, cara. Oh, pescar é legal, velho. Só não vai pescar, pelo amor de Deus. O panda chorou. Eu vou falar que assim, o cara que quer pescar, o panda é esse cara. Ele levantou a bola, fez o hype da pescaria. Vou pescar em alto mar. Falou, pescar é legal, pescar que é foda. O quê. No fim ele pescou no riacho. Voltou queimado e sem pegar porra de peixe nenhum. É óbvio que essa merda não é legal, entendeu? Não vá, não cai nessa do programa de índio. Ah, vamos pescar, vai ser louco. Meu tio tem um barco. Não é, é legal. Não é nem programa, é tipo função. Eles fazem isso da vida dele, entendeu? Mas assim, é uma chance. Carnaval é uma chance legal pra justamente você ser um pouco turista na sua própria cidade. Que muitas vezes você não tem essa chance, você não tem tempo, você não consegue chegar porque são lugares mais lotados. Então aproveita pra conhecer um pouco mais o lugar onde você tá morando. Pode ser que você descubra opções de lazer muito legais que você pode continuar desfrutando ao longo do ano, que você nem sabia. Tem uma outra coisa legal pra se fazer no carnaval. Você, tipo, pegar uma câmera e filmar todas as merdas que estão acontecendo perto de você. E depois... Posta tudo no Face depois. Isso, então. Gravar aquele seu amigo pegando a gordinha, que ele não vai querer lembrar. Pegando o outro cara quando ele tá muito bêbado, entendeu? Faz aqueles mini vídeos e posta no Instagram, cara. Faz então, isso. Olha, isso é genial, cara. Isso. Mas esse mini vídeo... Mas só uma dica. Esse mini vídeo, obviamente, ele não pode ser gravado de uma forma decente e de uma forma inteligente, que é com a câmera de lado. Tem que ser gravado com a câmera de pé. Porque as pessoas não sabem usar, entendeu? Tem que ser da forma idiota, que é aquele vídeo que fica com o corte do lado. Que você tem que torcer o pescoço e ver. Não, é aquele vídeo de pé. O vídeo, ele tem, tipo, 2 centímetros e aquela barra preta do lado. Porque o filho da puta não pensa que vídeo é gravado na horizontal. Como a sua TV, como o seu computador, como a tela de cinema, entendeu? Seu idiota, você que grava vídeo de pé. Tá? Então, você força a pessoa, tipo, virar o pescoço, mas enfim. Ou você pode fazer uma série de Vines. Você vai ter coisas muito interessantes pra ver que vão valer Vines. Cara, sério, me irrita. Me irrita o vídeo de pé. Filha da puta, você tá gravando a porra do vídeo de pé, velho. Mais uma coisa interessante e muito importante que pode preservar a sua saúde no futuro, no carnaval, é proteger-se das DSTs. Exato. Se você, assim... Uma coisa que a gente tem que falar, pelo amor de Deus. Realmente. Se você curte a festa, se você curte pra rua, se você curte a bagunça... Se você não curte também. Se você não curte a festa, outra coisa você curte. Então... É uma coisa que a gente tá... O que eu queria dizer é que se você curte festa e tudo mais, não quer dizer que a gente tá menosprezando. Divirta-se, cara. O feriado é seu. Curta do jeito que você quiser. Você acha a gente babaca? A gente provavelmente é o cabeça principalmente, mas a gente aceita isso bem. Mas assim... A gente é feliz assim. Exato. E você pode ser feliz assim também. O importante é você se divertir de uma forma segura. Como o pessoal falou, DST é uma coisa séria? É uma coisa séria. Bebida, cuidado com bebida. Não vá ser aquele imbecil que bebe, dirige. Pelo amor de Deus, não façam isso. Entendeu? Boa noite, Cinderela. Tomou no copinho da galera, o copinho da paz. Então, mas entendeu? Assim, tenha cuidado com você e tenha cuidado com as pessoas que estão com você. Eu falei da história de pessoal beber e dirigir porque, realmente, acidente nessa época aumenta muito, tá? Tome cuidado porque você pode, não é só uma festa, não é só uma noite. Você pode sim foder a sua vida, você pode foder a vida de outras pessoas. E é complicado, entendeu? Aproveite, divirta-se, mas seja responsável e pense nas consequências dos seus atos. E uma outra coisa, um outro vizinho que é legal também. Você não gosta da festa e tudo mais, ou você gosta. A gente tá perto do carnaval e outra coisa que acontece, por causa de ter muito acidente, bancos de sangue ficam com pouco sangue. Então, que tal se antes de você... Faça um favor pra você mesmo, pra talvez vamos torcer pra que não. Mas sim, vá no hemocentro antes, doe sangue, é muito tranquilo, é um processo... bem de boa, o pessoal trata você muito bem e vale, sabe, é uma coisa gratificante, você pensa que aquilo pode salvar pessoas, você pode tá ajudando alguém que você conheça ou alguém que você não conheça, e agora que é a época que é a época que o pessoal tá indo pra estrada, que acontece muito acidente, é agora que o pessoal precisa mais, que é quando os estoques estão baixos. Então, já que você vai aproveitar a festa ou aproveitar o feriado em casa, faz isso. Se você for maior de 18 anos, se você tiver tudo certo, não tem por que você não ir. É uma coisa bem legal mesmo. E em off, menino, se vocês puderem fazer isso também, eu agradeço, seria bem legal. E é isso. Sejam responsáveis e divirtam-se com segurança. E se você não gosta do carnaval e mesmo assim quer se proteger, porque eles dão camisinha a rodo na rua, então agora é a hora, cara, de economizar. Se você quer... exatamente, pega um monte e guarda, entendeu? Tem a validade, mas dura bastante. Guarda, a validade dura bastante. Pega um monte e guarda, porque assim, você pode não gostar da festa, mas da outra coisa você gosta. Então, é bom ter. Usa o ano inteiro, não só no carnaval, filha da puta. Idiota, né? Seu o cara, paraca, é só no carnaval. O ano inteiro. Seja responsável, cara. Eu sei que é uma coisa babaca da gente falar, mas pelo amor de Deus, seja responsável na sua vida. Não joga sua vida no ralo. 9 meses depois pode te dar um preju. Não só isso. Lá em novembro, você vai ver o que presentinho que vai chegar em novembro. Lá em novembro. Crianças de novembro, pensem nisso. Vocês provavelmente foram concebidas no carnaval. Que legal de pensar nisso, né? Todos vocês de novembro, a missão de vocês é chegar em casa e pedir o teste de paternidade. Papai, mamãe, fazer ver se tá bonitinho, entendeu? Papai, mamãe, vocês me conheceram no carnaval? Já pergunta assim. Na verdade, vocês de outubro já perguntam também se vocês foram prematuros. Pode ser. Se o seu pai e sua mãe não se conheceram no carnaval, irmão... Mas isso não é uma boa notícia, no geral. Projeto X destruindo famílias desde 2012. Ou ela não é sua mãe, pode ser também, às vezes tem essa opção. Uma última coisa importante, prepare-se pra 2014, porque o ano só começa depois do carnaval, né? Exatamente. Esse ano tem Copa, esse ano tem muito feriado, mas o ano de verdade só começa depois do carnaval, então recarrega as pilhas, porque pode ter bastante feriado, mas o ano ainda vai ser ralado. Então, relaxa e aproveite. Agora. Não, fora que assim, o ano agora, esse carnaval é bom pra você que tá atrasadaço com o seu TCC. Você vagabundou os últimos 2 anos inteiros, não fez porra nenhuma. Tá bom, eu duvido que alguém vai parar de jogar um videogame no carnaval pra fazer um TCC. No desespero, que bagulho. Nem fudei. Isso eu quero ver. Isso eu pago pra ver. Não, não tô falando pra você abdicar, mas assim, é, já que você vai ter tempo livre, que tal você pensar um pouquinho nisso, no seu futuro? Não, pensar, não fazer. Planejar, faz o planejamento, escreve uma metazinha no papel e guarda pra depois do carnaval, pelo menos. Porque né? Você vai dizer, pelo menos alguma coisa eu fiz, dá uma daquela coisa de realização, não foi tão inútil assim. É, meu carnaval não... Faz a capa. Escrever, produzir conteúdo também é interessante. Não, às vezes, olha aí, uma dica pra galera que produz textos, produz vídeos, é uma boa época, que você tem um tempo livre pra você talvez se dedicar a isso, vai que, pô, você tem que falar... Galera que faz podcast, faz gravação de maratona a gravação, velho. É, vai ser fácil. É, você que tá escrevendo um livro, você escreve texto, você quer montar um blog, é agora. Uma coisa que o Hideki falou, agora o carnaval é a hora de você virar o rei do Vine. Videozinhos de 7 segundos, você grava uns milhares, velho, você vira o rei do Vine, entendeu? Agora é a hora. Você pode ficar famoso. Você pode ser protagonista de muitos Vines também, por isso tome cuidado com as suas ações. Pode ser que alguém tenha uma câmera por perto. Uma boa ideia pra você também, que gosta dessa ideia de um carnaval, um feriado mais prolongado, você pode emendar a Copa do Mundo e a Olimpíada de 2016. Você não faz nada nesse tempo, quer dizer, tem gente que vai fazer isso. 2015? Pra quê? Não, na verdade você só volta em 2017. O Mugi é uma pessoa... O Mugi é uma pessoa que ele tá emendado desde a Copa de 98. Ele emendou até agora. Tá emendando ainda. Ele resolveu emendar. Tá emendando da Copa até agora. Mas você pode emendar também. Vai que a sua vida tá tranquila, tá cheio de dinheiro. Tá sem nada pra entendeu? Fazer. Entendeu? Ganhando a Mega Sena. A Mega Sena tá acumulada. Quem sabe ainda esteja no dia que sair. Tá, agora é a hora, hein? Quem sabe, ó. Pode ser a hora de você fazer aí os algoritmos e os números mais jogados e fazer aquele joguinho. Vai que você termina, só cuidado, porque aí você pode ganhar da Mega Sena e tem que pagar a pensão depois. Vai que você ganha, resolve fazer a festa, chama as meninas, cuidado. Em novembro você vai saber, Se tem uma coisa que dá prisão aqui no Brasil é pensão alimentícia, vai ter que pagar. Então cuidado. Quase uma das únicas coisas, mas enfim. Tome muito cuidado nesse carnaval e divirta-se. Mas agora pra encerrar, eu quero perguntar pra vocês, como seria o carnaval perfeito? Seria um carnaval sem pessoas. Não, zoeiras à parte, é uma coisa que eu gosto muito de fazer, eu até falei do ecoturismo, porque feriados no geral, meu jeito favorito de aproveitar é justamente viajando pra lugares calmos e silenciosos. De preferência, onde dê pra fazer trilha, que assim, eu tive chance de ir com viagens da faculdade e outros momentos, porque é uma catarse, você se acalma, você relaxa, você tem tempo pra pensar... Esse tempo sozinho, sem meio isolado... Vocês já perceberam que a Dri curte mato, né? Bióloga, né, filho? Tu queria que... curte aqueles animais... A Dri é aquela pessoa que compartilha os animais tudo escroto e fala que fofo esse sapo verde com garra. É, aqueles cachorro feio, tudo fudido. Ai, que bichinho lindo. Mas eles são bonitinhos, calem a boca. Não vem ao caso. É um bichinho fofo. Aí, a hora que entra a barata no quarto, sai gritando. Cala a boca, cabeça. Cala a boca. Quer matar. É? Não, aí, agora é fácil. E a baratinha, coitada da barata, que é um animalzinho. A barata não é bonita, a barata é uma cria do demônio, ela não conta. Quase quebra o microfone, tudo bem. Tipo, whatever. É, senhora bióloga. É, então. E a hipocrisia, onde é que fica? Anyway, como eu tava dizendo... Dri, vai ler Terra Force. Eu não vou descer ao nível de vocês pra responder essas acusações. Como eu dizia, é uma chance... Vocês podem aproveitar... Eu gosto muito de aproveitar feriado justamente pra isso, pra ter esse tempo pra limpar a cabeça, entendeu? Pra limpar a mente, pra relaxar, porque eu sei que logo vai voltar com o trabalho e tudo mais. Então, um jeito bom de aproveitar é justamente quando tem a chance de ter essa catarse mesmo, limpar pensamentos e relaxar e chegar na volta do feriado com 110% de energia. É isso. Bom, o meu carnaval perfeito seria internet igual a da Campus Party. Puta que eu pariu! E vocês riem de mim, né, seus? Não preciso de mais nada, mas Idri, eu sou assim. Olha, o meu feriado ideal, inicialmente, seria sem o meu irmão, que é uma bela coisa, você consegue. A minha irmã, aquela pessoa que veio aqui xingando, foi justamente a minha irmã me chamando de hipócrita quando eu falei que eu gostava de jogar coisas fora, porque tem algumas coisas que eu quis guardar da última faxina que a gente fez, e ela queria porque queria tacar no lixo e veio brigar comigo. Ah, vá. Então, peraí, que a gente, pelo que a gente tá vendo, a sua hipocrisia, ela tem mais de um nível, né? Não é só com relação à biologia e a sua moral, a sua ética. Como vocês dizem, é meu desvio de caráter se manifestando, sabe? Ela sumiu! Uhul! Ela sumiu! Olha o que a gente conseguiu nesse podcast. Não, depois de um tempo, né? Depois de um tempo tem que assumir, já fica insustentável esse tipo de mentira. Ela tentava mentir pra ela mesma no começo, mas ela entendeu que não é assim. Bom, além do meu irmão, eu acho que, assim, realmente, o carnaval ideal é aquele que você consegue fazer o planejado sem pessoas te atrapalhando. Independente seja ela sua família, seus parentes ou os fulhões jogando mijo na sua janela. Entendeu? Ou aqueles spray de ridículo de sabão, aquele inferno do capeta. Fedorento pra porra, velho. Caralho. Vocês lembram do ano que isso saiu? Que teve um monte de gente que ficou quase cego por causa dessa merda. E ainda assim continuaram vendendo todo ano. Por que não proibiram isso? É proibido. É proibido. Você vai na 25 de março, tem todos os lugares, tem aquilo, velho. Cara, na 25 de março eles estão vendendo aparelho. Aparelho. Aparelho da ostentação. Tá de sacanagem. Bom, esses dois filhos da puta que eu queria pegar é o maluco dessa merda desse spray de fumacinha, de espuma, e o do barulho. A vontade de enfiar a goela abaixo pro maluco ficar cagando essa parada de espuma 6 meses, tá? E o outro é pegar e enfiar na orelha dele pra ele ficar surdo de um lado pra sempre, pra ele entender como é que é essa merda. Não seja esse filho da puta, por favor, tá? Eu acho que o resumo desse cast é: não seja esse filho da puta. Tudo isso... Não seja aquele filho da puta, não seja esse não cara. Não seja esse filho da... Na verdade, esse é o resumo da sua vida. O que você tem que levar pra vida é: não seja esse filho da puta. Entendeu? Cara, pra mim, um carnaval perfeito seria, tipo, na semana do carnaval ter lançado, tipo, 5 capítulos de One Piece, mas enfim. Tá, agora fala uma coisa que não vai ser cortada. O Mugi conseguiu cagar. Quando não caga na entrada, caga na saída. Mas... caga na... É sempre... Tem que cagar... É igual o fulhão. Caga em algum lugar. Pode ser no começo do carnaval ou no final, mas vai cagar. Invariavelmente. Mas é isso aí, galera. Muito obrigado. Ai, meu Deus. Continue ouvindo o Projeto X. Valeu, galera. Tchau. Falou. Falou, pessoal. Até mais. Falou, pessoal. Aê, caixa de entrada. I'm a puppet on a string, Tracy Island. E sejam bem-vindos a mais um Caixa de Entrada. Aqui é o Seiji, quem está aqui comigo hoje? Nobody knows. What the fuck is nobody knows? Cara, esse comentário me entristeceu de uma maneira. Não, tudo bem, mas... Só porque com feto. Aí, feto, beleza? É, ritmo de carnaval. Todos estamos muito apressados, arrumando mala. Pois é, esse podcast está saindo bem mais cedo, porque a galera vai sair pra viajar, né? Então vamos gravar rapidinho. Aí você vai viajando, escutando o podcast, olha que lindo. Exatamente. Bom, então vamos lá. Começando com os nossos recadinhos básicos, né? Pra quem escuta a gente por iTunes ou algum agregador de podcast, né? O nosso endereço é o www.projetoxpodcast.com.br. O e-mail é contato@projetoxpodcast.com.br. Sim, e quem quiser entrar em contato com a gente pelo Facebook é facebook.com/projetoxpodcast. E pros haters do Twitter, @projetoxpodcast. Exatamente. Bom, vamos falar dos nossos parceiros. Bom, temos a Anypari, DollarsCast, Otaku Company, LegCast, Ota Crazy, Mini Clowns, Level 1, Omega Cast, Otacologia Cast, Coffee Unlocked, Philip Project, Coletivo Cult, Cast Wars e agora o Thousand Mary. Isso, beleza. Um recadinho básico, né? Essa semana saiu a matéria do Tenshi, nosso amigo Tenshi, lançando o cinema dos Brothers The World's End. Vai lá, galera, só clicar no link e acessar e ler a matéria, beleza? Beleza. Vamos para os e-mails. Primeiro e-mail do Blackstar. E eu imaginava que seria algo sobre HQ. E como esperado, eu errei o chute. De todas as HQs que vocês comentaram até agora, essa foi a que mais me chamou a atenção. E mais uma vez vocês aumentaram a minha lista de quadrinhos para ler. Lembrando que esse aqui é e-mail sobre o último podcast, né? Do Crise de Identidade, da DC. Continuando, eu gosto de ler obras com temas pesados, profundos e que podem ser aplicados na vida real. Pelo que eu vi, isso é algo que não falta em Crise de Identidade. Como minhas aulas voltam essa semana, eu estou procurando emprego e ando meio sem tempo, mas assim que possível, com certeza irei ler essa obra. Cara, essa obra é incrível, é muito boa mesmo, Crise de Identidade. Já leu ela, Feto? Preciso voltar a ler HQ. Eu recomendo, você tem que ler, cara, é muito boa mesmo. Bom, sobre as dicas, eu acho que vai ser um cast sobre carnaval, olha aí que beleza. A pior época do ano, onde o único ponto positivo é o feriado. Como isso tá muito óbvio, vou dar um segundo chute como reserva, Minecraft. Eita! Mas a gente não fez um cast, pô. Por hoje é isso e continue com um bom trabalho. Ô, Fede, o que você tem a dizer pra esse cara? Que as dicas foram, tédio, dormir e bloco. Como é que ele pensa em Minecraft? Olha, quando eu jogo Minecraft, eu durmo. E tem blocos, então faz sentido pra mim. E o tédio? Ah, entediante jogar aquilo, com certeza. O Panda discorda disso. Já o cabeça, ele concordava com tudo, cara. Bom, pena que o carnaval pra mim vai ser passar estudando. Pra mim o feriado não conta muito. Ah, ninguém merece, né? Mas tudo bem, né? Bom, o Blackstar, na verdade, até que ele acertou, vai. É alguma coisa em relação a carnaval, né? Mas é não. O podcast não é sobre o tema do carnaval, mas sobre coisas que dá pra fazer, sem ser pular carnaval. É. Yeah. Beleza. Próximo e-mail do Rafael Taira. Puxa, acho que já conheci essa história. Porém, pelas dicas, eu não tinha entendido e aí acabei nem lembrando. Já fizeram algumas animações dessa história? Assim como... Não, ainda não. Assim como tem a do Red Sun? Crise de Identidade ainda não tem animação, não. Ah, ia ser muito legal. Não que eu saiba. Estou na dúvida, pois acho que já vi algo parecido no desenho da Liga da Justiça. Baixei o quadrinho e vou ler. Beleza. Sobre as dicas, tédio, bloco e dormir... Deve ser sobre os feriados. Feriados, férias ou viagens. Dormir e tédio são coisas que as pessoas passam pelas férias. O carnaval é dividido em blocos. Olha só. Olha só. Chegou quase, hein, Rafael Taira. Chegou quase. Dia 2 de março, que sai o podcast, é o dia do turismo. É dia do turismo, dia 2 de março? Não sabia dessa. Que legal. Mas não, esse podcast, aliás, nem vai sair no dia 2 de março, né? Aliás, 2 de março é domingo, o podcast sai na segunda, né? Mas esse aqui a gente antecipou por causa do feriadão, né? É quase o dia do turismo. Que beleza, hein? Deixa pra lá. Bom, continuando então o nosso caixa de entrada, vamos falar alguns comentários, né, que a gente recebeu, né? Temos um comentário do C. Goma. Crise de Identidade é uma das minhas histórias favoritas, justamente por mostrar o lado humano dos personagens. Acho que falta muito isso nos quadrinhos de hoje em dia, que se preocupam mais em coisas como ser massa velho ou armaduras realísticas. Superman é o ideal, e é o cara justo. Pré-reboot, né? Porque o 952 passa longe disso. Pois é, mas essa história acontece antes mesmo de definir o reboot, né? Então esse ideal é válido pra ele, né? 952 já é outra história. E eles já mudaram a mente da Selina Kyle para ela parar de ser uma vilã. Isso é abordado na revista dela, e ela até meio que sequestra a Zatanna. Cara, legal, os comentários pertinentes do Segoma, né? É. Não, ainda bem que ele gostou dessa história, aquele de identidade, né? E eu acho que ele gostou bastante do podcast também. Eu acho engraçado que em comentários as pessoas são mais simples, né? E outras transformam os comentários como se fossem um e-mail, né? Ah, legal, né? Acrescenta coisa, eu acho bem interessante isso. Cada um tem a forma de se expressar, né? O e-mail é aquela coisa mais pessoal, então a pessoa não tem problema de se estender bastante, né? É verdade. Mas o comentário, às vezes, a pessoa quer transformar em debate também, e é válido também fazer isso num comentário. Eu acho bem legal quando fazem isso. Bom, próximo comentário, Mega Mendigo. Cara, esse nome é genial, cara. Que beleza, hein? A morte da Sui foi realmente sinistra. Acho bem legal essa história, em especial a parte na qual o Exterminador enche a liga de porrada. Nossa, vamos ressaltar, ele enche a liga de porrada, sozinho, porra. É tipo o Red destruindo a sede da equipe Rocket. Por aí, cara. E gostei da maneira como vocês falaram dela no podcast. Ressaltando, meteu uma porrada sozinho. E enche a liga de porrada. Só não gostei da parte na qual falaram que a crise de identidade do Aranha é ruim. Eu gostei pra caramba dela. Exclamação. Se não lutaram, sou putinha do Aranha. Caraca. Ah, foi eu que falei. Eu, quando li na época lá de lance de publicação, eu realmente não gostei, cara. Tem coisas melhores do Homem-Aranha, viu? Mas tudo bem, né, cara? Se você gostou, tudo bem. É seu gosto. Não posso falar nada. Eu realmente achei ruim. Mas se você gostou, beleza, então. Não tem problema. Beleza aí, Omega Mendigo. E que nick, hein? Caramba. É muito bom. Bom, o próximo comentário é do Pedro Dias, né? Descobri este podcast no YouTuner e curti bastante, ao menos este episódio, mas com certeza ouvirei outros. Lembro que meu cérebro também explodiu quando eu li a Crise de Identidade pela primeira vez. Cara, a minha situação foi a mesma, cara, quando eu li o Crise de Identidade pela primeira vez. E eu acompanhava mensalmente na época. Realmente, ela explodiu mesmo os cérebros, porque ela é muito boa, fantástica. E que legal que você descobriu também pelo YouTuner, cara. O YouTuner, ele tem muitas possibilidades de vários podcasts, cara. É uma ferramenta que eu adoro pra caramba. Não sabia que isso existia. Tem, cara. É um agregador de podcasts bem legal. Você fica ali na frente do computador, você vai escutando um monte. Eu recomendo pra caramba isso aí. Pra encher um pouco de linguiça nesse caixa de entrada. Hoje eu fui ter uma prova de história surpresa. Aí eu... era sobre Napoleão. Aí eu tava com o Nerdcast de Napoleão no celular. Ah, que legal. Aí, antes de chegar a hora da prova, fiquei escutando. Olha que coisa! Que beleza, hein? Foi mó legal, tipo, escutando lá podcast e depois eu fiz a prova. Tem essa opção, né, de um podcast, né, fazer isso. E ser informativo e instrutivo também. Mas tudo bem. Ô, Feto, espero que seu professor não saiba disso, cara. Senão... É... Deixa pra lá. Bom, e pra gente fechar, vou mandar uns abracinhos também, né, pra Rafael Tyra, né, que ele comentou rapidinho. Tema tenso, tanto nos quadrinhos quanto na vida real, né. Realmente a história é foda, mas é tensa pra caramba. E o Tryonaut, né, que ele diz: quase nunca sei das obras retratadas, mas o podcast de quadrinhos são sempre os melhores. Ô, Tryonaut, espera a próxima então de quadrinhos, cara. Puta, eu tô ficando maluco com esse tema. É um tema que eu vou fanboyzar, já vou falando. É isso aqui de e-mails e comentários, né, uma coisa bem curtinha, rapidinha, né? Até porque a gente tem que lançar rapidinho o podcast, né? E vamos, pra fechar de vez, né, essa caixa de entrada, vamos falar do quê? Das dicas, né? As diquinhas da semana. Isso. Quais foram as dicas da semana passada? Tédio, bloco e dormir. Sim. Que é basicamente o que a gente fala, assim, né? Que acontece num carnaval pra quem não gosta do carnaval, né? Ah, eu gosto de feriado. O carnaval tem bloco, né? Mas o resto da galera fica lá com tédio, fica dormindo também, né? Nessa data. Pra quem não pula o carnaval. Dormir é bom, gente. E pra fechar de vez, né, as dicas da próxima semana, quais são? Piano, Japão e Mozart. Sim, piano, Japão e Mozart. Não vou dar nenhuma dica em pista, porque tá muito fácil, galera. Pelo amor de Deus. Me abstenho de comentários. Bom, é isso, galera. Bom feriadão, bom carnaval pra todo mundo aí, pra quem estiver pulando, juízo também, né? Bom carnaval a todo mundo, pulem carnaval, durmam bastante, escutem todos os podcasts do Projeto X e escutem o de Major, porque eu apareço lá e vocês saberão quem eu sou. Eu existo. E vocês podem falar: what the fuck, mano, FC. Exato. Bom, falou, galera. Falou. Puta merda, nem sei como que eu vou me... Depois dessa do cabeça não tem outra. Ah, depois, cara, de beijinho no ombro, filha. Não, não tem como superar aí. Late mais alto que daqui não, fala aí. Cara, passa isso pra mim, por também, favor, cara. Também, né, cara. A Adri foi tão inocente agora quanto cabeça, cara. Cara, eu fui. Mas, aquela vez passa eu fui. Pra mim esse áudio, eu por favor. Eu acreditei na humanidade. Vamos de novo, sabe? Eu tô sentindo bullying se construindo contra mim a cada dia que passa, seus putos. Bom, deixa eu continuar a minha historinha, cacete. Foi bom. Cacete. Cara, vai. Eu tô com DeLorean dourado, Estrela da Morte, foguete com cachorro, eu tô com Estrela da Morte dourada. A gente tá falando eu pra eles tô, pararem... Abrirem mão dos vícios da Bibi, de fazer, mas pra isso. A gente acabou de falar... Não, a gente acabou de falar de coisas úteis, agora você me vem com o Dogminer, cara. Porra. Porra, Dogminer é muito útil. Deixa eu ver se eu entendi. Útil. Isso aqui, é uma versão, tá isso aqui é uma versão com aquele Shiba ridículo, só que é tipo um cookie clicker da vida. Ah, vão se ferrar, vão. Vão pro inferno. É. Só que é do Dogminer. Shiba ridículo, não. Dog não fale assim do Dog. Ó, você tem uma ideia? Teve uma mensagem aqui no Dogminer um tempo atrás falando que eu equilibrei toda a economia mundial por causa de tanto que eu explorei a Dogecoin. Você tá ajudando a salvar, velho, a economia mundial. Não é qualquer coisinha. Fica o meu conselho. Pelo amor de Deus, pulem fora dessas merdas. Não façam isso com vocês mesmos. Eu tô falando como uma pessoa que se recuperou do vício por cookie clicker e não quer se aproximar de nada, que lembre isso na menor escala possível. Por favor.